Azul 4060, informa o tráfego nessa posição de 12 horas, 6 milhas, é um helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés próximo ao marcador externo. Não irá interferir nessa aproximação. Gente, tem tráfego de queda, 4060, azul. Web 6740, after top position, descendimento em 2000 feet, QNH 1022, and clear final approach, LSXA, runway 10, report established. Roger, after its opposition period down to 2,000 feet, clear on S-X-ray approach, call your establishment. Oceania 6200, desce e mantém o nível 050, o ajuste no 022. Oceania 6200, copiou o controle. Afirmo, desce para o 050, BZ-00. Lima, Kilo, Zulu, desce para altitude de tráfego, o QNH 1022. Estabilizando o X-Ray, o Azul 4060. Azul 4060, complete aproximação, torrendo no 895. 895, Azul 4060. Olho Lima, Papa Mike na rotatória, prosseguindo para o corredor forte. Ciente, reporte ingressando no corredor forte. Precisando, reportará no forte, Lima, Papa Mike. Controle, Papa Romeu Lima, visual com o LCA. Papa Romeu Lima, frequência livre para pouso. Livre, grato, Romeu Lima. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4207, passa 1500 na Dael. Azul 4207, boa tarde, contato radar, SAB mantém o nível 360, saída Dael. 360 Dael, 4207. Controle Lima, Papa Mike, solicita a pai de atitude. Confirme. Lima, pai de atitude. Lima, Papa Mike, solicitando ouvir o pai de atitude. Sobe e mantenha no meu pé e Lima Papa Mike. Positivo. 777, confirme ciência da informação ao meu. Bruno 777, aguarde um minuto para copiar. November Alpha, prossiga. 060. India November Alpha, voe Paripe, reporte Paris. Salvador, 4060, autorizado táxi via India. Correção via Alpha, reporte antes da taxi de Juliette. Taxi Alpha, reportando 3 Juliette, 4060. 777, pronto, copy. Mono 777, autorizado Salvador para Porto Seguro, via Upper Whiskey 50, nível 340, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda após direto, transponder 5134, controle de frequência 120, decimal 8. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5220, transfere no ponto ideal de descida de ciente da Romeu. Trip 5220, acione a identificação, curve agora na à esquerda na proa 060. O limite ao localizador, desce para 3.000 pés, o ajuste no 022. 060 limitado pelo localizador, descendo para 3.000, Trip 5220. Oxané 6255, redução para 250 nós. 250 nós, 6255. Trip 5220, na descida, confirme, mantém. Tem condições de manter 240 nós até a duna? Afirmo. Tem condições sim, o trip. Gente, enquanto vai ser vetorado, após será reautorizado a duna. Gente, grato. Azul 4060 via Juliette 01 no portão. O Juliette tem azul da passagem apenas uma embreada azul ingressando agora no pátio principal via Juliette. Lima Papa Mike ingressando no porto. Ciente, Lima Papa Mike, reporte visual com local de pouso. Apenas para informação, tráfego do Alfa Victor Juliette 1 Charlie 150 está agora nessa posição de 11 horas e 7 milhas e meia, mantendo 1 mil pés. Lima Papa Mike, quando visual, reporte. Reportará quando visual, Lima Papa Mike. Tem condições de voar Duna até presente? Tem condições do trip. Ciente, Duna até presente, mantendo a velocidade. Quando necessário, reporte iniciando redução. Ciente, grato, trip 5220. Estabilizou, né? 6200. 6200, completa aproximação, torre 9895. 8195? 95, 1895. 1895, 6200. Controle, Lima Papa Mike, visual. Ciente. Sua Vitor Juliette está visual com o tráfego na sua posição de 1 hora 3 milhas e meia. É um tráfego de pequeno porte, mantendo no mil pés. Web 6740, clear to taxi via Alpha Juliet, report before intersection Juliet. Alpha Juliet will report before Juliet 6740. Vitor Charlie Hotel, mantenha o nível 095, chame Aracaju no 20 decimal 3. Centro Recife no 251 no 3325. 251, 3325, azul 14, 0, 4. 750 do Lima Papa Mike. Está agora na sua posição de 11 horas, uma milha e meia. Ciente, afaste-se para o litoral, Lima Papa Mike. Passando para o litoral, Lima Papa Mike. November Alpha, após Paripe, voe rotatória e reporte rotatório visual com campo. Approved taxi to gate 10811 via Juliet Web 676740. VIP 5220 indicada. 240 no momento. Ok. Peça pronta autorizada a interceptar o Loxer. Salvador, muito. Bom dia, Chanel 6200, vibrando. Chanel 6200, autorizado táxi via Alfa, é boa antes da taxa Juliette. Alfa, vem importante da Juliette, via 200. Mono 777, confirme pronto para a puxação. Mono 777, vamos checar aqui. Alfa Vitor Juliette, mantenha o nome ao pés e reporte ingressando no corredor interrogado. Hotel Lima Hotel, prossiga. Gente, o hotel Lima Hotel, confirme posição. Hotel Lima Hotel, reporte ingressando no corredor Axé. A gente informa que Porto Seguro tem 1.800 pés de visibilidade, correção 1.800 metros de visibilidade, 700 pés de teto e chuva leve. Xené 6200, autorizado ingresso no site 1, gate 03. Via Juliette, o Xené 6200. Corredução para 2109 agora. 2106255. Correio, Índia November Alpha, visou para a pista Alfa, Torre 9895. Gente da Romeu, aguarde cópia. Condições visuais tem frequência limpa. Céu Lima Tango, radial distância de Salvador. Cópia. Autorizado Salvador para Recife via Upper Whisky 58, nível 350, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída pouca transição Caju, transponder 5153, controle frequência no 20.8. Para rotatória, reporte rotatória. Ainda não recebo o modo charter, o hotel Limotel. No 22, hotel Limotel. 5728, cotejamento correto, reporte 1 para puxa acionado. E vou em rotatória. Tio. Olha o Xanner, 6255, posso solicitar a medida 50. 6255, prossegue na descida para 2000 pés, o ajuste no 022, reporta estabilizada na LS, que se reita a pista no 0. 2022, reporta estabilizada na X-Ray 6255. Estabilizado na LS X-Ray, trip 5220. Trip 5220, completa aproximação, torre no 895. 895, obrigado, trip 5220. Lima que nos Lula aguarda transferência das comunicações. Gente, Alfa Juliette. Alfa Vitor Juliette, 1000 pés, reporte rotatório. Rotatório, Júlio. Zulu agora com curva esquerda, 360 sobre a rotatória. E chame a torre, o 98, decimal 95. Lima, Kilo Zulu. Sua Vitor Juliette, está presente 360 com curva pela direita, previsto uma órbita. 360 para curva pela direita, está bem continuado. Xané 6255, completa aproximação, Xané Torre 9895. 8895, está captando a trilha rotatória. Doutor Juliette, ciente. Juliette, Romeu, confirme o setor do voo local. Tomás Juliette Romeu, autorizado voo local 510, a decolar da 107 inicialmente a proa do farol de Itapuã, aguardando coordenação para aproximar o bairro da Paz. Controle Salvador 1208, torre 1-18, decimal 95, aciona 01-15, Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu confirmando para B. Mike Juliette Romeu para acionamento táxi, torre 1-18, decimal 95. Muito boa tarde, 35220, livrando sua escuta. Boa tarde, 35220, táxi Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, obrigado. Alfa Vitor Juliette, após término de espera, prossegue para a rotatória. Prosseguirá para a rotatória, Alfa Vitor Juliette. Hotel e Motel. Gente, Hotel e Motel na rotatória, mantém a posição. Hotel e Motel 510. Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette, cruz 08, 625. Motel, confirme visual com campo. Gente, mantenha 500 pés o hotel Lima Hotel e chame a torre no 895. Avião não autorizado, chame táxi. Vou falar. Oceaner 6225, na escuta? Confirmando 6255, Oceaner, na escuta? Na escuta. Mantenha a posição. ponte da Taxi Juliette, Oceanair 6255. Mantém antes da Juliette, 6255. Pátio 3. 3191, não escuta? Web 6721, identifica a chegada à mar e desça até o 050. Dá presente autorizado ITAP para o Web 6721. Confirme, viatura para passageiro? Não, é daqui, vou passar aqui dentro com a gasolina, parte 3. Viva Fulho de Lula, a gente vai entrar aqui em contato com o fiscal de pátio. Agradeço, Viva Fulho de Lula. Gol 1073, identifica a chegada a Mari, desça até o 0620. Desceram para 060, Mari a chegada no 073. Salvador, total 999. 9991, prossiga. Era uma autorização, Fortaleza. Mantém a autorização, total 9991. Ainda tá dentro do horário. Ok, mantendo autorização com pra Fortaleza, estamos prontos para o push e acionamento. Autorizado, chame táxi, confirmando total 991. Chamaremos para o táxi. 76. 37, 76, 761.